pain and pleasure, somewhere between. Need and pleasure. Thank you. I don't love you anymore. Eu sou rádio.

você conferiu Pity Gust, So Deep Inside, Daft Punk, Around the World, DJ Marcandi, Factory Paul Moriá, El Condor Passa 2019, Ivan Rodeik, Slave of Love, Megan Trainor, Evil Twin, Millie Aidogan, Between. Começamos o programa com Christoph Ebenthal, Strange Ways. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. E o Sul Rádio Lounge. Boa noite. Há milhares de anos, os seres humanos demonstram não gostar muito de silêncio. Seja no trabalho, no lazer ou até mesmo ao dormir. Cada um ao seu estilo. Mas, se o seu estilo for de músicas de qualidade, aí é com a gente. Rio Sul Rádio. Músicas de qualidade é assunto sério pra nós. 10h35. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que pra falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Só conforto, tudo que há nas memórias que eu buscar. Lá no fundo as histórias nem são tão perfeitas como hoje parecem se cristalizar num caleidoscópio de ilusão. Nunca foi simples no retrato precário que ficou tão borrado de lágrima e suor. Nenhum atalho, nem elevador pra se pegar, além da maciez da sua mão. Eu te amo, eu te abraço em nossa imensidão a dois. Transpiração do aroma de uma paz. Eu te amo, eu te abraço na transmutação do caos, transpiração do aroma de uma paz. Vida tão íngreme, cordas, grampos e pedras pra espetar, cruz e pregos nos pés a nos prender. Destroços de naufrágios boiam pra nos apegar. Que eu não sei como eu cheguei aqui. O lema de hoje: quero mais do que nunca dar valor. Mais do que todo, sempre eu vejo nosso amor como uma construção de engenho e arte. Pra além da inspiração, eu te amo, eu te abraço em nossa imensidão a dois. Transpiração do aroma de uma paz. Na transmutação do caos, transpiração do aroma de uma paz. Eu te amo, eu te abraço em nossa imensidão a dois. Transpiração. coração do aroma de uma paz. Eu te amo. Playing the hits 24 hours a day. Your radio, your soul, serving the universe. Rio Sul Rádio. Alô pessoal, nós somos a banda Neurose e também estamos aqui na RioSulRádio.com. Eu quero mais que carinho. Eu quero ser um amor, meu amorzinho. Eu quero mais que carinho. Não quero só um beijinho. Eu quero ser um amor. passiert, wenn wir zwei uns sehen.